enquanto os manifestantes estão em confronto com a polícia lá fora, aqui dentro, a sessão no plenário continua. Nossa Excelência tem que entender que nós aqui estamos em uma sessão normal, fora da Assembleia, de responsabilidade da Secretaria de Segurança. Não vamos tumultuar a sessão. O senhor não acha que as imagens que têm circulado pelo país não denotam que em algum momento desses acontecimentos o governo perdeu o controle do que estava acontecendo na praça? Não. É evidente que tem cenas chocantes, vamos admitir. Ninguém pode ser hipócrita de dizer que as cenas não são lamentáveis, mas os policiais ficaram parados, protegendo o prédio público conforme determinação do judiciário. Muitas pessoas foram atingidas por balas de borracha e estilhaços de bombas. Eu vim aqui só para ser solidário, levei um tiro, não tenho, estou armado, não tenho nada, só estava aqui tentando me solidarizar com os professores. Manifestantes também precisaram de atendimento por causa dos efeitos de gás lacrimogêneo, que causam uma sensação de queimação no rosto. Mais de 10 ambulâncias distribuídas pela praça recebiam os feridos. Foi preciso improvisar outros locais para socorrer as vítimas. O prédio da prefeitura foi um deles. A todo momento, feridos chegavam procurando ajuda. Uma creche da prefeitura no centro cívico foi fechada. Os pais de 150 crianças foram chamados às pressas para buscar os filhos assustados com o barulho das bombas. Não, desculpa, vocês nem que pedir desculpa de nada. O que foi, meu amor? Já acabou. Algumas crianças passaram mal por causa do gás. O cheiro era forte em todo o entorno da praça. Com a necessária lembrança do ocorrido no dia 29 de abril de 2015. Muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Este é o programa Fronte Transamérica até meio-dia aqui nas ondas de 104.5 e transamericafoz.com.br. Hoje, sábado, 30 de abril de 2016, nós vamos trazer música, informação e também, na medida do possível, descontração, né? Interaja conosco pelo WhatsApp 45882828. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E temos já polêmica em nossa linha de frente. Fronte é polêmica. E começamos o programa deste sábado relembrando que ontem, né, 29 de abril, foi o primeiro aniversário de um dos episódios aí mais lamentáveis da história recente do estado do Paraná. Em 29 de abril de 2015, servidores públicos estaduais mobilizaram-se do lado de fora da Assembleia Legislativa, em Curitiba, enquanto que do lado de dentro, isolados por um cordão policial, deputados estaduais preparavam-se para a votação de um projeto de lei enviado pelo governador Beto Richa, alterando a forma de custeio do Paraná Previdência, o Fundo de Aposentadoria dos Servidores. O objetivo do governo com o projeto era transferir a responsabilidade pelo custeio de parte do fundo e ter com isso dinheiro extra no caixa. Cálculos realizados pelos sindicatos que representam servidores, entre eles a APP Sindicato, né, que teve protagonismo por representar a maior categoria dos professores e trabalhadores da educação, apontavam que a modificação deixaria o fundo deficitário e o tornaria insustentável, devendo ir à falência em 13 ou 14 anos e prejudicando os aposentados. Para garantir a votação, a Assembleia Legislativa e Governo do Estado conseguiram medidas judiciais determinando à Secretaria de Estado da Segurança Pública o isolamento da área em torno da Assembleia Legislativa e também do Palácio Iguaçu, né, vizinhos de praça, ali no Centro Cívico em Curitiba. E com a iminência da votação, os manifestantes tentaram romper o cerco. A reação foi desproporcional com a Polícia Militar, sob a tutela de seus comandantes e do então secretário de Segurança e atual deputado federal, Fernando Francischini, usando armas, bombas de efeito moral e apoio aéreo. Em ação que teve logística de guerra, terminou com 213 feridos e teve até mesmo a evacuação de uma creche próxima devido aos gases que chegaram até lá e provocaram irritação nas crianças. Dentro da Assembleia, a votação continuou. Cláudia Pereira, deputada de Foz, votou a favor do governo. Chico Brasileiro, também aqui de Foz, votou contra. A matéria foi aprovada e o governo do estado conseguiu seu objetivo, né, com a aplicação da lei retroativa a janeiro, garantindo de imediato recursos no Caixa. Os servidores foram os grandes derrotados, já que o Caixa do Paraná Previdência, né, confirmando o que já havia sido antecipado aí na ocasião, vem mostrando-se deficitário desde então. De lá para cá, as cenas da chamada Batalha do Centro Cívico tornaram-se um marco de contestação à gestão do governador, que afirma, né, nas entrevistas que dá, ser democrático e aberto ao diálogo. No flanco governista, o jogo consiste em desmerecer os sindicatos, como a APP, né, e relativizar o ocorrido, buscando aí politizar a discussão e desviar o foco central. E é por isso que eu volto aqui ao que eu disse no começo, né, no sentido aí de que não percamos o foco, porque a questão toda aí foi dinheiro. Pura e simplesmente isso, dinheiro. Né, com o governo encontrando na Previdência uma solução para a falta de caixa e os servidores tentando evitar prejuízos no dinheiro da aposentadoria, né, e o resultado foi que o governo ganhou e os servidores perderam, ponto. Essa é a realidade nua e crua, dinheiro era a questão. E com um detalhe, hein, se a tendência atual for mantida e o fundo quebrar, isso lá em 2029 ou 2030, conforme os cálculos, né, Beto Richa já terá deixado de ser governador há mais de uma década, enfim, sua perda de capital político já terá sido certamente revertida, tendo em vista, né, o exemplo de Álvaro Dias, governador que protagonizou o episódio da cavalaria em 1988, mas que segue aí vencendo eleição após eleição, e até lá serão pelo menos mais 3 mandatos de governador. E a pergunta, né? Terão os futuros governantes capacidade ou interesse para reverter a situação, mesmo que isso signifique ter menos dinheiro em caixa? Eu, particularmente, acho difícil. Muito difícil. E você pode dizer que estou errado ou então estou exagerando. E eu espero estar mesmo, né? Afinal, não quero ver aí pessoas como meu pai, que é um professor já em fim de carreira, passando necessidade por conta de recursos retirados aí do Paraná Previdência, mas que poderiam ter saído do corte de cargos comissionados, da revisão de licitações e contratos inchados, ou então da gestão mais austera e criteriosa, né, do dinheiro dos impostos que saem do bolso de todos nós paranaenses. Que o 29 de abril fique como lição, tanto para que não se repitam episódios de repressão desproporcional a manifestantes, como para que não seja necessário mexer em fundos de aposentadoria para paliar problemas do caixa corrente na administração. E que a justiça se encarregue de punir os culpados, que o eleitor se lembre também de todos e aplique nas urnas o castigo que a cada um couber. E aos servidores, professores, trabalhadores aqui de Foz do Iguaçu que foram a Curitiba naquele 29 de abril e ficaram ali na linha de frente, alguns deles resultando feridos, deixamos aqui nossa sincera homenagem e desejo de nunca mais. Em diante aos soldados com cães e morteiros, vi os professores pisoteados. Com marcas sangrentas de balas, todos nossos mestres foram assim tão humilhados. Que faziam demais se apenas pediam que os seus direitos fossem respeitados. Eles que levam a luz e a esperança maior aos nossos filhos ao longo da estrada. Bombas na praça, professora sangrar. A educação é sagrada, meu Deus, o que é que há? 29 de abril jamais vai passar. Mancharam a bandeira no meu Paraná. Ontem meus olhos choraram o gás da vergonha e a dor dos meus mestres irreparável. No citando Atenas com palavras, prevendo o futuro, e um rumo incerto é ignorado. Tinham nas mãos argumentos, palavras precisas em suas defesas contra a tirania. Sonhavam que um dia o país fosse mesmo nação, reino de justiça pela educação. Bombas na praça, professora sangrar, a educação é sagrada, meu Deus, o que é que há? 29 de abril jamais vai passar. Mancharam a bandeira no meu Paraná. Música do grupo Terra Vermelha, intitulada 29 de Abril, em clipe aí que você encontra na íntegra no YouTube, incluindo cenas dos lamentáveis episódios do ano passado na capital paranaense.